Salve! E aí, bom? Como é que é, có? Ludiel, Esperidiel, J. Brau, Cabelo Duro, os Morro Louco de SP, as Rodas de Samba, os Mili Duque, que tão vivão ao guardado em pensamento. Original, marca registrada, sou Bug Tiozão, meu doce veneno. Sou o Bug Diamante, quando o tempo vira noite, mil hora de salão, na função delirante. Show papo esporte, Hollywood, clube house, combi, lutar na zona sul, flipper monostante. Amante do low rider, bala, Tony Bark, esporte fino, estiloso, sandália de prata. Toca rap, toca funk, romantic samba, gangsta, black boy, apaixonado e bamba. De bombeta, mó treta, certo nego, certo nega. No passo na moral, sem quebrar a procedência. No sapatinho, sem cair, o show é tá vivo. As quadradas que eu gosto é pra tocar os discos, mó a cara no esquema. Eu faço parte do sábado à noite, domingo à tarde, chega a lua, as estrelas. Um forte abraço aqui, nada eletrônico, tudo no fino trato. O terror é o veneno, o penteado do cabelo. Nostálgico poeta, metendo respeito. Do palco da cidade, vivão e vivendo. Do beco do gueto, radial de veraneio. All Star no pé, no tronco bombo, jaco. Vivão na diretriz, que comanda o passo. Purpurina, tutti-frutti, no rosto da moça. Balança criança, se não entra na dança. Atrasada nega, o blackout do nego. O preto, o branco, o amarelo, o vermelho. Tim Maia, Bronx, Jorge Ben, o bando. Gil, Caetano, Regina, Beth, Cassiano. O cheiro da loção, no tempo de outrora. Amassando a boca, cartão postal. Dame a rosa, na prosa de maloca. É nós na responsa, a resposta do sucesso é garopa e onça. Sou o Bug Diamante original, amante. No pique da função, o funk de gangue. Delirante e elegante, que corre no sangue. Favela chique, meia-noite, estilo na porra. Sou o Bug Diamante original, amante. No pique da função, funk de gangue, delirante e elegante. Que corre no sangue, favela chique, meia-noite, estilo na pose. Salve, mano, e aí, firmeza? E aí, tio, como que tá? E aí, mano, pela firmeza ódio, total? Rapaz, e aí, tá bom? Opa, opa, de e aí, boa, como que anda aquelas quebradas lá, aquelas fitas, aquele peão lá que você foi fazer lá em São Bernardo? Essa mão te vi lá na sua rua, tá ligado? Entendeu. Pai, troquei ideia. Não, mas lá no salão a gente troca ideia. Aquelas mina vai colar. Ah, essas mina tá vaiada, mano. Nossa, mano, aquela menina é mó gaitorete, hein? Tá firmão, mó da hora, chega e cola. A casa lotada e ninguém se embola. Bola ideia, bola plano, tudo de boa. A moda tá no naipe de cada pessoa. A rádio oficial, comunitária operada. Dava o toque no baile, o lambi lambi colado. Madrugada que rege, de black pra black. Black match, chique show, peão na quermesse. Mobilete, fusca preto, um rolê pelo tempo. Não vai hibernar quando for o momento. Tem bombeiro, piper, é muita zoeira. Amarula e Coca-Cola de sobremesa. Deus curte funk, a nuvem é pista. Piano, sax baixo, bombe cuico. Colorido da luz, bailando no globo. Temporal de fumaça, em volta do corpo. Duas prata no bolso, tá cheio de dinheiro. Rato tá atrás da comida, desde pequeno. Se tem influência fenomenal, magistral. James Brown original, do Castelo de Pau. Efeito do flash, parece um clipe. O corpo dá um track, formando o time. Mesmo passo com passo, não pode errar. Quando toca a melodia, aí tem que caçar. É bang, bang, é o grave da base. É guitarra chorando e sorrindo a tabaque. Malaco sabe amar, vagabundo também. Deus põe o manto que nós vai e vem. Episódio cascata, Bernou, blackout. Galpão, fina flor, clube da cidade. Independente, samba, rock, com que elogia mil. Casa Branca, show de bola, vitrine, viva Brasil. Sou o Bug Diamante original, amante. No pique da função, o funk de gangue. Delirante e elegante, que corre no sangue. Favela chique, meia-noite, estilo na pose. Sou o Bug Diamante original, amante. No pique da função, o funk de gangue. Delirante e elegante, que corre no sangue. Favela chique, meia-noite, estilo na pose. Bug do bom, time da ordem própria. Bug do bom, time da ordem própria. Só função.